Demorou, demorou, já tá. Vai ela, vai ela, vai ela, vai ela. Demorou, demorou, já tá. Vai ela, vai ela, vai ela, vai ela. Ó barato quando a gente faz o que a gente gosta. Se jogasse acabar no rolê, vamos aí, vambora. Da tristeza eu quero esquecer. Se sofreu, já foi, deixa pra lá. É pra frente que a gente tem que caminhar. Vale mais viajar, conhecer um lugar da hora. O depois vou deixar pra amanhã, vou viver o agora. Ter amigos que amam você e saúde pra dar e vender. Se é pra fazer o bem, pode me convidar. Demorou, demorou, já tá no samba, na praia, beleza, cerveja gelada, me chama que eu vou. Quando a gente faz o que a gente gosta. Se jogar, se acabar no rolê, vamos aí, vambora. Da tristeza eu quero esquecer. Se sofreu, já foi, deixa pra lá. É pra frente que a gente tem que caminhar. Sempre vale mais viajar, conhecer um lugar da hora. O depois vou deixar pra amanhã, vou viver o agora. Abraça seu amigo. Ter amigos que amam você e saúde pra dar e vender. Se é pra fazer o bem, pode me convidar no samba. Beleza, cerveja gelada, me chama que eu vou. Gelada, gelada, me chama. Olha a palma da mão, olha a palma da mão. Vai ela, vai ela, vai ela. Demorou, já tá. Demorou, já tá?